Eu aqui do alto desse edifício penso no fim desde o início. Eu aqui à beira do precipício constato de fato que o amor, esse edifício, cai em pingos de piano na minha sopa, cai em pingos de piano na minha roupa. Pancadas no andar de cima no meu coração, caldos de piscina são como beijos de paixão. A hipnose da flauta e a serpente, a última dose afogou o amor da gente, e você é culpada até os dentes. O amor, esse é difícil. O amor, esse é difícil. O amor, esse é difícil. O amor, esse é difícil. É mais fácil achar um diamante do tamanho de um ovo de ema. É mais fácil levantar uma montanha com as próprias mãos. É mais fácil tocar tabla indiana de ponta cabeça. É mais fácil agarrar com a unha 20 touros do leão de um tubarão. Esse é difícil. O amor, esse é difícil. O amor, esse é difícil. O amor, esse é difícil. É mais fácil limpar o Cristo Redentor com cotonete. É mais fácil dar a volta ao mundo de mobilete. É mais fácil subir chupando cana de pijama. Pijama. É mais fácil ser mais calmo que o Dalai Lama. Sem você, eu não sei onde ir. Je t'aime, moi non plus. É sempre bom ver você sorrir. Je vous salue, Marie. Onde andarás?